Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para o programa número 297. Mais um convidado, mais uma conversa para ouvir aqui na antena da Universitária. António, apresenta quem temos hoje por cá. Os nossos convidados são todos especiais, e no Nigino também não foge à regra. Para além de poeta, para além de escritor, para aqueles que têm assim a memória mais alargada para estas questões da cultura e da vida todos os dias, no Nigino foi sacerdote, e à época era o responsável por uma paróquia, se quisermos, uma freguesia do concelho de Marco Canaveses, e nessa altura também foi um dos grandes responsáveis, claro, com a hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana a dar a sua concordância. Dizíamos nós, foi responsável por um projeto que acabou por se tornar emblemático da moderna arquitetura portuguesa. Falamos da Igreja de Santa Maria, exatamente, na freguesia de Fornos, no concelho de Marco de Canaveses. Mas mais do que isso, e para além de todo o seu percurso, que irá falar nesta entrevista desta noite, Nuno Higino é um escritor vocacionado para o público infantil ao juvenil, ou para a literatura infanto-juvenil, vários livros, vários motes e várias pistas e várias linhas serão aqui abordadas e referidas e analisadas numa conversa onde a tónica, e percebe-se isso com muita clareza, é de facto a transparência. Falámos de livros como, por exemplo, A Maçã Vermelha, a figura de Sofia de Mel Breiner Andressen, e depois um outro livro, Mãe, e leva os filhos nos olhos como se os levasse pela mão, dois livros, a edição das Letras e Coisas, e depois também, já na parte final da nossa conversa, Onde Correm as Águas, o outro lado de Nuno Higino como poeta, aquele poeta convencional, se quisermos, passe aqui esta designação, tanto quanto forçada da minha parte, de qualquer das formas, um poeta no seu sentido maior, aquele que pretende, de facto, construir um outro dizer para aquilo que é a realidade de todos os dias. Boa noite e melhores leituras. Nuno Higino nasceu em 1960 em Sendim, Felgueiras. Ordenado padre em 1985, durante 4 anos foi educador e professor de português no Seminário do Bom Pastor. Entre novembro de 1988 e setembro de 2001, foi pároco de Fornos, em Marco de Canaveses, tempo durante o qual foi construída a Igreja de Santa Maria, com projeto de Álvaro Siza Vieira. Desde outubro de 2001, encontra-se em Madrid, onde estuda Filosofia Estética na Universidade de Comillas e desenvolve uma investigação sobre o olhar, o espaço e a arquitetura, o processo criativo de Álvaro Siza, a partir da fenomenologia. Entretanto, em 2005, renuncia ao Ministério Ordenado e regressa ao Estado Laical. Da sua obra, que abarca poesia e literatura infantil, destacamos Onde Dormem os Pássaros, com ilustrações de Armanda Passos, uma edição da Caminho, A Maçã Vermelha, Viagem à Infância de Sofia de Mello Breiner Andersen, com ilustrações de José Emídio, uma edição da Letras e Coisas, e mais recentemente, de 2011, Mãe e Leva os Filhos nos Olhos como se os levasse pela mão, uma edição da Letras e Coisas. Boa noite, Nuno Higino. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui para Livros com Rumo. O que é isto? Quando começou o apelo pela escrita, pela leitura? A leitura percebe-se que, provavelmente, como todos nós, foi na infância, mas depois de dar esse salto que é a criatividade e a afirmação de um eu, mais ou menos, ou pelo menos sensível, de maneira em modo a que o pequeno leitor, no caso da literatura infantil, e depois, mas o escritor tucu, aquele escritor, independentemente dos partilhos que são os géneros ou as definições daquilo que é o dizer da realidade a partir da escrita, quando, ao fim e ao resto, começou esta vontade de dizer através da palavra escrita? Bom, eu penso que, como disse, e como toda a gente, começou quando com a escola, com a aprendizagem da leitura. Eu sempre tive, recorda-me, das lembranças mais antigas que eu tenho, de ver o meu pai a ler o Jornal da Terra, que na altura era a única leitura que havia em casa, não havia biblioteca, não havia livros. Mas havia o Jornal da Terra e de eu ser muito miúdo, portanto ainda não andar na escola, ainda não saber ler, e olhar para o meu pai que estava a ler o jornal, a minha mãe não sabia ler, o meu pai tinha a terceira classe, sabia ler, e ele estar a ler o jornal, eu olhar para aquele emaranhado de símbolos, e pensar, deve ser muito difícil ler, eu provavelmente nunca vou aprender a ler, porque isto deve ser muito difícil, porque olhava para aquele puzzle de letras e parecia-me tudo muito difícil. Terá começado aí, não sei, essa aventura pelo mistério das letras, pelo mistério desses símbolos que, conjugados de determinadas maneiras, nos permitem comunicar, exprimir-nos, fazer poesia e todas essas coisas que a língua permite. Depois, naturalmente, a escola primária, com uma variedade muito limitada de leituras. Eu recordo-me de ter apenas o livro de leitura da escola primária, não havia muito mais. As escolas não tinham bibliotecas, em casa, como já disse, também não havia livros. E, portanto, a única coisa que tínhamos para ler era o livro da escola primária, o livro de leitura e o Jornal da Terra, que vinha de 15 em 15 dias. Sem cortar o seu raciocínio, e estava-me agora a ocorrer uma ideia, até que ponto é que esse momento, não sabendo ler ainda, não ter entrado, passar a frequentar a escola primária à época, até que ponto é que essa relação, o pai modelo, as figuras paternas, pai e mãe, um que sabe ler e a mãe que não sabe, mas teve a sensação no seu imaginário, nessa memória, nesse humus inicial, que aqueles textos representavam qualquer coisa de mágico ou enigma que ali estava, que fazia prender a atenção de um leitor, neste caso o seu pai, às páginas, às folhas de um jornal, de maneira tão atenta, provocando se calhar a vontade de tentar perceber o que estaria por trás daquele emaranhado de letras, de palavras, aquele conjunto de textos que ali chegariam, provavelmente, semana a semana, digo eu. Eu penso que a primeira coisa que me espantou, digamos assim, foi precisamente esse caráter mágico das palavras. Porque eu recordo-me de um outro episódio, também ainda numa infância primeira, recordo-me de ver a minha avó quando trovoava. A avó morava ao lado da nossa casa e quando trovoava ela ia a um armário que havia na sala, um armário de madeira, e retirava uns bocadinhos de oliveira e alecrim e acendia dentro de um pequeno recipiente começava a dizer uma lenga-lenga, que eu, uma parte ainda me recordo hoje dela, que muita gente com certeza sabe de cor, o Santa Bárbara pequenina se vestiu e se calçou, o seu caminhinho andou, e eu achava mágica essa fórmula, até porque, como eu costumo dizer, ela dizia isso e a trovoada passava, obviamente passava, tinha que passar, não é? Mas nessa altura eu pensava que a trovoada passava por efeito dessa magia das palavras que ela dizia, que tinha uma sonoridade bonita, que tinha uma cadência muito uma própria, cadência, um ritmo, essa magia que as palavras têm. Eu, portanto, penso que o meu encantamento pelas palavras, pela pela leitura e pela escrita, virá destes episódios da infância, de onde, aliás, tudo vem, creio eu. E a escola representou algum impacto a estruturação Não. do saber, do conhecimento? Quer dizer, a estruturação do saber e do conhecimento, sim, mas a escola para mim foi uma experiência muito negativa, a escola primária, porque nessa época, enfim, os professores e as professoras, sobretudo professoras, era o caso, tinham pouca preparação. Pouca preparação pedagógica, portanto não sabiam lidar com os miúdos, batiam de uma forma completamente disparatada. Hoje as pessoas nem fazem ideia, as pessoas mais novas não fazem ideia, enfim, do terrível que era a escola quando se apanhava pela frente uma professora como eu apanhei. Não é? E, portanto, eu não tenho boas recordações da escola primária, nenhumas, antes pelo contrário. Porque há sempre aquela coisa, aquele lugar comum, que a escola primária antigamente é que era, que se sabia. Não, e é eu não penso dessa maneira. É que era qualquer coisa de, vamos lá, de modelar naquele conjunto de ideias que, como contraponto à pós-modernidade, que é uma bagunça. Aí não havia respeito, havia o acatamento, havia, mas era o medo, provavelmente, e o pânico, se calhar, de todos os dias ir para a escola primária. Claro, era exatamente isso. Era o medo e muitas vezes o pânico de ir para a escola. E eu só não fugia quando não podia. E muitas vezes fazia, ou mesmo sem conhecimento dos pais, claro que no dia seguinte já o sabiam, porque a professora mandava dizer, mas eu fazia que ia para a escola e não ia, ficava a passear pelos montes. Amorava, como então se dizia, numa expressão que eu não sei se toda a gente conhece, e portanto a minha experiência da escola foi péssima, e por isso, quando no final da quarta classe eu tive a sorte de ser enviado para o seminário, foi para mim uma libertação. Thank you. Sendo um ator, sendo um homem a tempo inteiro, um cidadão com atuação objetiva e clara na causa pública, naquilo que é o dever, se calhar, de todos nós, vamos agora tentar perceber, como ator, disso que é a diferença entre o ensinar e o aprender da sua experiência, o ensinar e o aprender hoje, no século XXI, e até que ponto é que os meninos e as meninas, porque grande parte do grosso da sua produção literária é dentro da literatura infantil-juvenil, da literatura para os mais jovens, se tiver a cometer algum erro, esteja à vontade, pode-me corrigir. De qualquer das formas, pelo menos aquilo que tive acesso e que fui olhando, pareceu-me que realmente é esse o segmento de potenciais leitores. Da sua experiência, depois também como escritor, que se calhar como frequenta as escolas do país, ou pelo menos do norte do país, a divulgar e a falar com os meninos e as meninas na escola e com as professoras, até que ponto é que o gosto, o prazer da leitura, a aprendizagem, o reviver, ou pelo menos tentar revivificar a língua materna, não está banalizada ou há, por outra, uma certa apatia ou um amorfismo perante os desafios lançados pelas novas tecnologias ou os jogos, toda uma série de conjunto de apelos que os meninos e as meninas facilmente se sabe que, pelo menos disse, irão ocorrer para isso que é mais sedutor, e se calhar o trabalho árduo, ou o trabalho, porque é árduo, necessariamente, sobre a língua, sobre a história, sobre o refletir, sobre o recriar e reimaginar aquilo que o escritor lhe dá, ainda não está, vamos lá, em perigo. Ou ainda, pelo menos, há um caminho que é possível percorrer lateralmente às novas tecnologias e a toda uma série de conjuntos que os meninos e as meninas têm todos os dias. Pois, a leitura está sempre em perigo, quer dizer, como todos nós. Está sempre em perigo, antigamente, no tempo da minha infância, estava em perigo porque não havia que ler, portanto, era o perigo de não ter acesso à leitura, de não ter acesso aos livros, de não ter acesso aos autores. Hoje é um pouco o perigo do excesso. Se nessa altura era o perigo do defeito, nesta altura é o perigo do excesso, porque realmente há uma quantidade inesgotável de oferta que as pessoas, sobretudo os mais novos, têm nas áreas, enfim, da leitura, do áudio, do visual, de todas essas coisas que são suscetíveis de captar a atenção e o interesse dos mais novos. Mas da sua experiência como divulgador, ou indo às escolas, presumo eu, nota quando uma história é muito bem construída, muito bem imaginada, muito bem criada, se quisermos, encontra público, um auditório atento, um público leitor interessado, ou é mais um livro? Porque nós sabemos hoje que no mercado editorial português é uma produção quase vulcânica de livros diários, seduções diárias, mas até que ponto é que os meninos, perante uma boa história, vamos imaginar a sua história, A Maçã Vermelha, Viagem à Infância, de Sofia de Melo Breiner Andersen, até que ponto é que esta história, por exemplo, é capaz de provocar espanto, maravilhamento, uma certa ingenuidade pelo lirismo que esta sua história tem, porque vai fazer apelo, se calhar, a uma história para todas as idades, digo eu. Sim, não há, digamos assim, esta coisa da literatura infantil ou infanto-juvenil, que é relativamente recente na nossa história literária, digamos assim, é uma forma, nós temos que classificar as coisas de alguma forma, temos que arrumar as coisas de alguma forma, e claro que há uma linguagem que se procura quando se escreve para crianças, e que não se procura, ou procura-se de outra forma, quando se escreve para outros públicos, não é? E há, portanto, uma, digamos assim, a recriação de um certo imaginário possa interessar os leitores mais novos. E quem escreve para crianças, naturalmente, tem que ter essa preocupação de procurar criar imaginários, procurar formas de contar a história, formas narrativas que interessem os mais pequenos, porque, de contrário, eles podem não interessar-se, não é? Agora, realmente as histórias são para eles ou são para quem as ler? Uma pessoa quando escreve nunca sabe para quem é que escreve. Pode não escrever para ninguém, pode ninguém ler aquilo que se escreve. Mas usando aquele velho esquema da comunicação, há sempre um emissor, há sempre um receptor e há sempre a mensagem. O emissor não se coloca, vamos lá, de uma forma banal, a criar uma mensagem se não expecta que no final, na existência do receptor, alguém, porque as coisas não são ditas, vamos lá, no penhasco virado para as ondas do oceano, falando como Demóstenes para as ondas do mar, para exercitar o gargarejo que lhe era difícil pela gaguez. Até que ponto é que, porque o escritor não é gago. Gago no sentido às de... Às vezes, sim. Será gago na produção e na criação e no mais bissexto do que provavelmente. De qualquer das formas, o escritor, esse tal emissor, necessariamente procura, se quisermos até no limite, anseia que o receptor compreenda a mensagem que lhe está ali a colocar à frente, ou pelo menos a enunciar. É um pouco esta, vamos lá, a lógica e o sentido das coisas. Claro, não há ninguém que escreva que não tenha a expectativa de ser lido. Uhum. Mas isso acontece com as coisas mais comezinhas do dia-a-dia. Quer dizer, cartaz destes, por exemplo. Exatamente. Ou se eu deixo um recado pendurado no frigorífico a dizer, não te esqueças da sopa que está não sei onde. Uhum. Quer dizer, é na esperança de que o receptor leia aquela mensagem, uhum, não é? E, portanto, não há nada que se escreva. Esta coisa de dizer, eu escrevo só para mim. Bom, isso é uma tonteria. Exatamente. Em princípio não faz sentido escrever só para si. Quer dizer, não, a gente escreve para os outros. A escrita é, digamos assim, um jogo para o exterior. E, portanto, há sempre essa esperança e quem escreve livros, quem escreve histórias, quem escreve poesia, quem escreve seja o que for, tem sempre esperança de que alguém vá ler aquilo. E, portanto, procura que esse receptor, seja ele quem for, isso aí felizmente o emissor não domina, o escritor não domina, não sabe quem, não faz a mínima ideia quem é que vai ler os seus livros. O seu livro pode cair, digamos assim, debaixo dos olhos de um leitor que ele não espera, e portanto há, digamos assim, essa deriva, essa operação de envio que o escritor faz e que não sabe onde é que vai parar aquilo que ele escreveu. A partir do momento em que publica, em que torna público, perde o domínio sobre o seu texto. Em relação às crianças é um pouco a mesma lógica, quer dizer, pois se eu escrevo livros para as crianças, é na esperança de que elas os lerão. Não é? E da experiência que eu tenho tido quando vou às escolas, primeiro é que realmente os professores procuram trabalhar os textos, ajudá-los a ler os textos, a entusiasmá-los pelos textos, e isso é um trabalho magnífico que, como digo, no meu tempo não havia. Hoje, felizmente, as escolas estão bem equipadas, têm boas bibliotecas, têm bons professores. Os escritores vão às escolas, têm contacto com os alunos, interagem e os alunos com eles, e portanto tudo isto é um ambiente muito favorável para o incentivo da leitura, embora a leitura não seja a coisa mais importante do mundo. Eu costumo dizer isso muitas vezes, porque às vezes ouve-se um pouco esta ideia, é importante que os alunos leiam, não importa o quê. Não, eu acho que importa o quê. Sim, não é? Claro. E conto, nessas situações, conto sempre a história do Hitler, que era um leitor compulsivo, que lia um livro por noite ou mais. Era um leitor completamente dominado, enfim, pela ânsia de ler, e era o Hitler. E deu no que deu. E deu no que deu. No que deu. Não é? Eu às vezes não sei o que de dizer, sou refém da palavra que me quer fugir. Prendo salto no verbo que deve ser, outro peço no nome a seguir. está debaixo da língua, brincando às escondidas com o coração. Está debaixo da língua, parece que vai aparecer ou parece que não. E depois e porém, não sei, talvez, fico muda, repito tintim por tintim. Sinto o chão a tremer debaixo dos pés e gaguejo a qualquer coisa assim. Está debaixo da língua, tão longe, quem sabe, ao alcance da mão. Está debaixo da língua, parece que já me lembrei ou parece que não. Desato a rir, não lembro de mais nada. Eu desato a rir, fio escapa a miada. Eu desato a rir, e sim, e coisa e tal. Eu sei lá. Sobe o pano, o ator quando cai em si, não se lembra da fala, não sabe o que é. Fecha os olhos e diz to be or not to be, e o público aplaude de pé. Está debaixo da língua, atada à cortina e ao projetor. Está debaixo da língua, talvez amanhã ela volte a ligar ao ator. Não lembro de mais nada. Eu desato a rir, fio escapa a miada. Eu desato a rir, e sim, e coisa e tal. Desato a rir, não lembro de mais nada. Eu desato a rir, fio escapa a miada. Eu desato a rir, e sim, e coisa e tal. Ai, eu desato a rir, não lembro mais nada. Ai, eu desato a rir, não me lembro de mais nada. Ai, eu desato a rir, não me lembro de mais nada. Ai, eu desato a rir, não lembro de mais nada. Ai, eu desato a rir. A Maçã Vermelha. Porque esta necessidade é um livro editado em 2007 pelas Letras e Coisas. Porque a necessidade de escrever um livro, uma história sobre essa figura de Sofia de Melo Brainer, sendo ela também uma escritora de árvore. Alguns livros iremos rapidamente falar deles, porque são temas que estão aqui na estrutura de profundidade deste seu livro, desta sua história. O porquê Sofia marcou como pessoa, como figura, como ator na sociedade, o que revela ou resvala deste livro que aqui está, e a Maçã Vermelha, já lá iremos mais adiante, e dos personagens que aqui aparecem, da menina, da casa, do cavaleiro, o mar, portanto, toda uma série de elementos que arrasta aqui, a menina sem nome, que depois, no final da história, não iremos revelar quem é que, vamos lá, entre aspas, encontra o batismo para aquela personagem desta sua história. Bom, eu tive o privilégio de conhecer a Sofia de Melo Brainer Anderson nos últimos 13 anos, 14 anos da vida dela. E foi um privilégio porque realmente era uma figura inspiradora em muitos aspectos, porque era uma senhora extraordinária, de uma grande atenção, de um grande carinho para comigo, que era um jovem escritor na altura, estava a começar a escrever as primeiras coisas, E ela foi sempre de um grande carinho, de uma grande atenção. Eu tenho várias cartas que ela me escreveu a conversar sobre as coisas mais diversas e mais prosaicas da vida. Aliás, eu recordo-me que a primeira vez que a encontrei pessoalmente, que a fui visitar pessoalmente a casa dela, na Travessa das Mónicas, em Lisboa, de ir muito preocupado com o que íamos conversar, o que é que eu se calhar não ia estar à altura, discurso, exatamente, não ia estar à altura da conversa que a Sofia, que a figura exigia, exatamente. E mal eu cheguei, ela perguntou-me aquelas coisas que se perguntam, se tive boa viagem, como é que estava a minha família, como é que estava o meu pai e a minha mãe, etc. Como é que estava o Porto, se eu gostava de vinho do Porto, ela gostava muito, coisas desse género. E, portanto, logo nesse primeiro encontro, eu percebi que a Sofia era uma senhora e que, conversando sobre estas coisas mais triviais da vida, se estava a conversar sobre a vida. Sobre a vida, não é? Claro. E sobre aquilo que realmente é o mais importante de tudo, que é a vida. Não é? Mas aqui neste seu livro usa aqui a maçã vermelha no sentido em que, por exemplo, aparece o gusanito, que é o verme que normalmente dá cabo da fruta, mas há aqui uma cumplicidade entre a maçã vermelha, que é o símbolo, provavelmente, do paraíso, perdão, o símbolo do pecado, mas ao mesmo tempo também o símbolo da vida, o símbolo da fertilidade da natureza. Ao fim e ao resto, o recanto e o sossego de uma mesa, de uma cozinha, da alimentação do verão e da primavera que provocaram o surgimento e o amadurecimento desta peça de fruta, porque são palavras que aparecem no seu texto. E depois este cúmplice de várias histórias que iremos ver numa casa, uma menina à janela, silenciosa, um cavaleiro que supõe ser o cavaleiro da Dinamarca. Portanto, todos estes símbolos obrigam, exigem se calhar, um leitor. O pequeno leitor necessita desse tal leitor anterior que eu disse para lhe explicar, ou pelo menos motivar, para conhecer e enquadrar toda esta história que, aparentemente simples, mas de uma complexidade simbólica já, vamos lá, intensa ou densa, o suficiente para nos obrigar a uma segunda leitura. Pois, esta maçã não é propriamente uma peça de fruta. Sim, sim, sim. Sim. Esta maçã é outra coisa. E eu não pensei, quando escolhi o título para a história, não pensei nesses simbolismos todos que invocou, embora eles possam estar presentes, mas isso não tem a ver com uma escolha consciente e deliberada, não. Eu escolhi esse título porque há um texto em que a Sofia diz que a memória mais antiga que tem da infância era de uma maçã vermelha em cima de uma mesa, diante de uma janela, em frente ao mar. Foi esse texto da Sofia que me deu o título. Porque esta maçã pode ser o mundo. Pode ser aquilo que as pessoas quiserem. Esta maçã também, para mim, provocou uma maçã mundo. Claro, é evidente, e não é a primeira vez que as pessoas relacionam a maçã com o paraíso, com o fruto proibido, etc. Mas eu não pensei nada disso quando não pensei, se com toda a sinceridade, não pensei nisso, pensei apenas nessa imagem que a Sofia tem no início de um dos seus textos chamado Arte Poética. E foi escrito porque me pediram. Eu não tive a ideia de escrever uma história sobre a Sofia, embora gostasse muito dela, mas nunca me passou pela cabeça essa ideia. Foi uma ideia que me propôs um dia o Vial Moutinho, que, sabendo dessa minha admiração pela Sofia, me propôs escrever uma história sobre a Sofia. E eu pensei, bom, uma história, que história é que eu vou escrever? Eu não tenho jeito para investigador, não tenho mentalidade de historiador, e portanto o que é que eu vou fazer? O que eu posso fazer é pegar nas obras da Sofia, que eu conhecia bastante bem, porque tinha lido tudo, julgo que terei lido tudo o que a Sofia escreveu, pelo menos que esteja publicado, e vou imaginar a infância da Sofia, não como ela foi de facto, mas como ela pode ser deduzida a partir dos seus livros, sobretudo dos livros para a infância, uhum. e sobretudo de alguns desses que citou, do Cavaleiro da Dinamarca, da Menina do Mar. A Menina do Mar, porque a menina é feita de água, claro. E sal. É? Da Fada Oriana, claro. E todas as histórias, o Cavaleiro da Dinamarca, todas essas histórias estão, e não apenas essas histórias, todo o universo que eu julgo ter entendido da obra de Sofia, quer o da... sábio, há sempre um sábio por... Pois, o sábio grego, não é? A influência da Grécia, sobre o imaginário da Sofia, não é? E, portanto, isso estará por aí tudo, mas, digamos assim, a intenção não foi... A intenção foi, digamos assim... dar uma criar uma abertura para a obra da Sofia e, de alguma forma, motivar, entusiasmar a leitura desses livros extraordinários dela, que são os livros para a infância, que eu li com grande entusiasmo, com grande paixão, não na primeira infância, porque sim, claro. Não estavam disponíveis ainda, mas já mais tarde, no seminário, etc. Provocou-me uma grande surpresa, vou-lhe já dizer. Das últimas surpresas que eu tive... a nível da literatura infanto-juvenil, foi dos maiores impactos que, ultimamente, dois livros, este é o segundo, o seu, que me provocou a leitura deste livro. E eu sou um relativo conhecedor, um bom conhecedor, daquilo que é a boa literatura infanto-juvenil. Não conhecia de todo. E o porquê depois da Menina Sem Nome, da Menina Sem Nome recorrentemente, e depois aquela criatura mágica é que lhe atribui, realmente o chama, a Sofia. Pois, porque o Sofia é o nome grego, claro. É o nome grego, saber, e depois ainda por cima a grafia do Sofia, sim. Na Sofia de Mel Brainer Anderson é com um P e um H. Remete para a antiguidade, dá ainda mais mistério ao nome. Uhum. Quer dizer, o nome Sofia é um nome cheio de mistérios, cheio de coisas escondidas. Isso é para Agostina. Pois, cheio de coisas escondidas. E, portanto, eu reservei o nome, mantive o nome escondido até ao fim, e no fim aparece como uma aparição, como uma revelação no final da história, não é? É uma epifania, quase. Exato, exatamente aquilo que quisermos chamar, mas é uma epifania, é uma anunciação, digamos assim, de um acontecimento que irrompe no final da história, que foi guardado como reserva e que aparece no final, que é desvelado no final. Pimentão, fogo! O poeta é a pimenta do planeta. Malagueta. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde te via e não te via. We'll be right back. Mas este, onde correm as águas, bastar-lhe-ia o título para perceber que a água também é um tema recorrente, sempre presente, né, em todo o seu trabalho literário. A água faz lembrar um pouco, se calhar, aquela noção, porque neste conjunto de poemas também aparece a ligação à Grécia, em alguns elementos, a presença em Delfos, em Antino, depois Adriano, a morte de Adriano também. O que é que acontece? A água como um elemento pré-socrático dessa filosofia que tinha o fogo, os quatro elementos, como os elementos de amalgamados fazem surgir a vida. É um pouco esta ideia que tem, porque depois aparece a dor, depois aparece o sonho, também há a luz, o tal fogo, aparece o limão, que é o sofrimento da vida, as sementes. Portanto, toda uma série de elementos que podem ser concentrados num início da interpretação deste seu livro. Pois, a água é o princípio de tudo. Nós vimos da água, não é? Depois tem gerânios, depois tem estevas, depois claro. Tem bugambílias. Tem aquilo que a água permite, não é? Nem mais. Tem aquilo portanto, que a água permite. Uhum. Nós vimos da água, quer dizer, a vida começou na água. E nós próprios passámos 9 meses dentro da água, materna, são estes não é? 9 momentos que este livro de poemas tem, exatamente. Este livro tem 9 momentos de poeticidade. Não me lembrava disso. Por incrível que possa parecer, eu estava a tentar encontrar uma... Isso é uma coincidência feliz, mas olha, não foi pensado nessa perspectiva. 9 meses exatamente da gestação. Tenho aqui a minha nota. Era a única possibilidade, existirão outras, mas num exercício primeiro foi exatamente esse que eu fiz. 9 meses de gestação, uma vida. Pois, olha, é a primeira vez que eu tomo consciência disso. Quando o livro foi ordenado, quando ordenei esse conjunto de poemas, que aliás foi... Tive ajuda para essa ordenação de uma ilustre professora que já, infelizmente, já não é viva, a professora Vera Volga, que era professora na Faculdade de Letras, no Porto, e que me ajudou a compor esse livro. E só agora é que eu, porque como está a dizer, é que tomo consciência que está dividido, tem 9 secções, não é? Mas é uma coincidência feliz, porque, como digo... E o último chama-se mesmo Rotação do Rosto, imagino. Pois. Porque o primeiro é Matéria Lunar, onde tudo ainda está um caldo inicial, e depois a Rotação do Rosto será provavelmente a Rotação do Rosto no sentido da luz, da vida, do sair do ventre ou desse magma inicial e adquirir autonomia e ser vida. Pois, a Rotação do Rosto deve ter a ver com a Anunciação, uhum. Porque eu imagino que uma Anunciação, seja ela qual for, implica uma rotação do rosto, uhum, na direção de uma luz, de uma mensagem qualquer anjo, que vem. Porque não é? Tem, nem mais. Pode ter anjo ou pode não ter, quer dizer, uma Anunciação. Mas ali tem, pois, exatamente, tem, aí terá com certeza, tem, porque é uma figura querida no meu imaginário. E portanto, não sei, o curioso nos livros é isso, é essas coisas que acontecem, que a gente faz sem qualquer tipo de premonição, de intenção explícita de ser desta maneira ou daquela, mas que depois o leitor ou o crítico ou o curioso acabam por descobrir coisas que nunca passaram pela cabeça do autor. Essa é, digamos assim, a grande... É uma da enfim, dos componentes mágicos desta relação do leitor com o criador, do criador e da leitura em geral. A metáfora viva, não é? De Paul Ricoeur. Pois, talvez a metáfora viva. A metáfora que está sempre em processo de criação. E esse é o trabalho do poeta. O poeta é aquele que mantém a metáfora, que está constantemente a fazer esta operação de transporte, de levar as coisas de umas para as outras, relacionando-as de uma forma que não era previsto que fosse assim, não é? De alguma forma é isso que faz a metáfora, junta, enfim, duas coisas que não se estavam prometidas. As pessoas às vezes dizem a propósito enfim, dos namoros, fulano não estava prometido, não era suposto que fulano terminasse com fulana, uhum. ou vice-versa, não é? A metáfora faz um pouco sempre isso, faz sempre, junta sempre dois parceiros que não era suposto encontrarem-se, não era suposto juntarem-se, uhum. Mas no final a relação acaba sempre por correr bem quando a metáfora é realmente bem conseguida. No fundo, justificar aquela velha frase, no princípio era o verbo. Pois, no princípio está sempre a palavra, eu também acho que sim. A palavra é que cria, não é? Uhum. Se a gente se recordar das primeiras páginas do livro do Gênesis, vê que Deus cria através da palavra, invocando, fazendo uma invocação sobre as coisas e essa invocação performativa, portanto as coisas acontecem, fazem-se, realizam-se naquele momento em que a palavra é invocada. É esse é a magia da palavra que falávamos há bocado, é o poder da palavra, não é? É o poder da palavra. A palavra tem um poder terrível, não é? É talvez a arma mais poderosa que existe, seja a palavra, muito mais do que a bomba atómica ou essas armas sofisticadas que infelizmente hoje se produzem. Tenho aqui o seu último poema escrito naquele conjunto de 13 poemas da Porta 13, com o Camões também, inclusive, também é o que fecha. É um privilégio estar ao lado do Camões. Este naipe. De... E depois está aqui também palavras, o regressar inteiro e a ferrugem da boca. É um salto de um universo novo, poético, que está à procura, ou é a partir daqui que poderá eventualmente surgir mais um livro seu, ou um conjunto de poemas, ou é um mero exercício, que eu não acredito, poético, que fica só pelo exercício? Não, esse poema faz parte de um livro que eu estou à espera de publicar, quando houver dinheiro, porque nos tempos em que vivemos, quem quer publicar tem que pagar a edição, e portanto eu estou à espera dessa oportunidade para publicar esse livro, que se chama Rios Sedentos, e esse poema é retirado daí. Eu procuro sempre fazer, aliás, se eu tenho 4 livros editados de poesia, este será o 5º e já é um 6º que está também praticamente pronto, à espera de oportunidade para ser publicado. Todos eles são diferentes. Eu, nesse aspecto, concordo com o António Lobo Antunes quando ele diz que quando critica, de alguma forma, aqueles escritores que encontram uma espécie de fórmula mágica da escrita e depois não saem dali para fora, não é? E, portanto, quando se publica um livro, o livro seguinte tem que tentar superar o anterior, tem que ir além, tem que trazer alguma coisa de novo. Não basta encontrar, digamos assim, a fórmula mágica e depois fazê-la render o resto da vida. E, portanto, nesse aspecto, os meus livros de poemas são bastante diferentes. Não se pode comparar, quer dizer, não é bem o termo. Mas o primeiro livro, No Silêncio da Terra, não pode, tem muito pouco a ver com o Animal Eólico do Corpo, que é o 4º, ou este que há de sair, que eu ainda há bocado disse o nome, já não me lembro. Qual será o título. Bom, e há sempre, eu procuro criar coisas diferentes, criar formas diferentes de dizer as coisas, de evocar as coisas, porque a poesia é sobretudo um trabalho de evocação. Ainda há bocado falávamos da palavra criadora do livro do Gênesis, não é? A poesia é, digamos assim, esse momento em que a palavra é lançada à procura de que desse lançamento surja alguma coisa novo, surja alguma forma de criação ou de invenção, para utilizar um termo mais grato, enfim, aos nossos tempos modernos ou pós-modernos. A poesia é a habitação da palavra. É, isso é uma velha ideia do Martin Heidegger. O homem habita, não é dele, quer dizer, ele vai buscar uma frase de Hölderlin, que depois, enfim, glosa de uma forma sábia, julgo eu, realmente o homem habita poética, o homem habita poeticamente, quer dizer, a poesia não é uma coisa exterior ao homem, ou não é uma coisa que está apenas ao alcance de alguns, não, o homem, todo o homem, por ser homem, é poeta neste sentido, ou habita poeticamente, está na poesia, está na palavra, está na linguagem, está na fala, está nesta capacidade que nós temos, este poder extraordinário, como eu dizia há bocado, que é a palavra, uhum. que é realmente um poder incomensurável, uhum. E que não tem limites, digamos tal assim. Tal Dasein. Pois, isso já é outra coisa mais difícil de já são outros problemas existenciais que ficarão para outra próxima. Para uma próxima vez. Chega assim ao final mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 297. Hoje tivemos como convidado Nuno Higino. Este programa estará disponível em rumo.pt para escuta e também para download. Nós despedimos-nos com a promessa de regresso na próxima semana com novos convidados, novas conversas à volta dos livros. Tenha uma boa noite.